Bem-vindos a todos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar o Sutta número 35 do Majjhima Nikaya, o Chula Satchaka Sutta, ou o Pequeno Discurso para Satchaka. Em certa ocasião, o abençoado estava em Vesali, na grande floresta, no salão com um pico na cumeira. Agora, naquela ocasião, Satchaka, o filho de Niganta, estava em Vesali, um polemista e hábil orador, considerado por muitos como um santo. Na época do Buda, tal como ocorre hoje, havia muitas religiões distintas, e Satchaka era um discípulo de Mahavira, cuja religião era conhecida como Niganta, sendo que nos dias de hoje é mais conhecida como Jainismo. Um dos princípios éticos mais importantes no Jainismo é não causar nenhum tipo de dano a nenhum ser vivo. E devido a esse princípio ético, Satchaka era considerado por muitos como um santo. Continuando com Sutta, ele estava fazendo a seguinte afirmação perante a Assembleia de Vesali. Eu não vejo contemplativo ou brâmane, ou cabeça de uma ordem, ou cabeça de um grupo, ou mestre de um grupo, ou mesmo alguém que reivindique ser um arahant, perfeitamente iluminado, que não sacudisse, tiritasse, tremesse e suasse nas axilas se fosse engajado num debate comigo. Mesmo que eu engajasse um poste insensível num debate, ele iria sacudir, tiritar e tremer se fosse engajado num debate comigo. Então, o que posso dizer de um ser humano? Então, ao amanhecer, o venerável Asadi se vestiu e, tomando a tigela e o manto externo, foi para Vesali para esmolar alimentos. O venerável Asadi foi um dos cinco primeiros discípulos do Buda. Enquanto Satchaka, o filho de Niganta, caminhava e perambulava em Vesali fazendo exercício, ele viu o venerável Asadi vindo à distância, e foi até ele e ambos se cumprimentaram. Quando a conversa amigável e cortês havia terminado, Satchaka, o filho de Niganta, ficou em pé a um lado e disse: Mestre Asadi, como o contemplativo Gotama disciplina os seus discípulos? E como, em geral, são apresentadas as instruções do contemplativo Gotama aos seus discípulos? Assim é como o abençoado disciplina os seus discípulos, Agivesana, o nome de clã de Satchaka. E assim é como, em geral, são apresentadas as instruções do abençoado aos seus discípulos. Bicos, a forma material é impermanente, a sensação é impermanente, a percepção é impermanente, as formações são impermanentes, a consciência é impermanente. Bicos, a forma material é não eu, a sensação é não eu, a percepção é não eu. As formações são não eu. A consciência é não eu. Todas as formações são impermanentes. Todas as coisas são não eu. Este resumo da doutrina do Buda apresenta apenas duas das três características, ou seja, a impermanência e não eu, e omite a segunda das três características, que é dukkha ou sofrimento. O comentário explica que Asadi omitiu essa segunda característica de modo a evitar que Satchaka tivesse a oportunidade para tentar refutar a doutrina do Buda através de argumentos sobre o que é o sofrimento e o que não é o sofrimento. Assim é como o abençoado disciplina os seus discípulos. E assim é como, em geral, são apresentadas as instruções do abençoado aos seus discípulos. Se isso é o que o contemplativo Gotama afirma, De fato, ouvimos algo desagradável. Talvez, em alguma ocasião, possamos encontrar com o mestre Gotama e ter uma conversa com ele. Talvez possamos fazer com que ele abandone essa ideia maléfica. Nos sutas, em geral, quando se faz referência a contemplativo Gotama ou mestre Gotama, é uma maneira de identificar aqueles personagens que não são discípulos do Buda, nesse caso, Satchaka. Agora, naquela ocasião, 500 lixavis haviam se reunido no salão de assembleias para tratar de negócios. Vesali não era uma monarquia, mas sim era governada por uma assembleia, e lixavis se refere aos habitantes de Vesali. Então Satchaka, o filho de Niganta, foi até eles e disse: "Venham, bons lixavis, venham. Hoje haverá uma discussão entre eu e o contemplativo Gotama. Se o contemplativo afirmar perante mim aquilo que foi afirmado perante mim por um dos seus discípulos famosos, o bico chamado Asadi, então, da mesma forma como um homem forte é capaz de agarrar os pelos de um carneiro peludo e arrastá-lo para cá e para lá e arrastá-lo em círculos, assim, em debate, eu irei arrastar o contemplativo Gotama para cá e para lá e em círculos. Da mesma forma como um forte cervejeiro é capaz de arremessar uma peneira grande num tanque de água profundo e, agarrando-a pelos cantos, é capaz de arrastá-la para cá e para lá e em círculos, assim, em debate, eu irei arrastar o contemplativo Gotama para cá e para lá e em círculos. Da mesma forma como um forte cervejeiro é capaz de tomar um filtro pelos cantos e agitá-lo para cima e para baixo e dar-lhe pancadas, assim, em debate, eu agitarei o contemplativo Gotama para cima e para baixo e darei pancadas nele. E da mesma forma como um elefante sexagenário é capaz de mergulhar num lago profundo e desfrutar o jogo de lavar o cânhamo, assim eu desfrutarei o jogo de lavar o cânhamo com o contemplativo Gotama." O comentário explica que as pessoas jogam esse jogo de lavar o cânhamo quando estão preparando o tecido de cânhamo. Elas amarram um punhado de cânhamo virgem, o imergem na água e o golpeiam sobre uma tábua à esquerda, à direita e no meio. Um elefante real teria visto esse jogo e, mergulhando na água, absorveu a água com a tromba e a espargiu sobre a barriga, os dois lados do corpo e a virilha. "Venham, bons lixavis, venham. Hoje haverá uma discussão entre eu e o contemplativo Gotama." Após o que, alguns lixavis disseram: "Como poderá o contemplativo Gotama refutar as afirmações de Satchaka, o filho de Niganta? Ao contrário, Satchaka, o filho de Niganta, irá refutar as afirmações do contemplativo Gotama." E alguns lixavis disseram: "Quem é Satchaka, o filho de Niganta, para poder refutar as afirmações do abençoado? Ao contrário, o abençoado irá refutar as afirmações de Satchaka, o filho de Niganta." Então, Satchaka, o filho de Niganta, foi junto com 500 lixavis ao salão com um pico na cumeeira, na grande floresta. Como pode ser observado, alguns lixavis tinham dúvida se o Buda seria capaz de fazer frente a Satchaka em debate, enquanto que outros tinham confiança no Buda. Esse número de 500 lixavis não deve ser tomado literalmente, mas sim como uma indicação de que era um grande número de pessoas. Continuando com o sutta. Agora, naquela ocasião, muitos bicos estavam caminhando para cá e para lá ao ar livre. Então Satchaka, o filho de Niganta, foi até eles e perguntou: "Onde está o mestre Gotama agora, senhores? Queremos ver o mestre Gotama." O abençoado foi para a grande floresta, Agivesana, e está sentado à sombra de uma árvore para passar o resto do dia. Então Satchaka, o filho de Niganta, juntamente com um grande número de lixavis, entrou na grande floresta e foi até o abençoado. Eles se cumprimentaram, e depois que a conversa amigável e cortês havia terminado, ele sentou a um lado. Alguns lichavis homenagearam o abençoado e sentaram a um lado. Alguns trocaram saudações corteses com ele e, após a troca de saudações, sentaram a um lado. Alguns ajuntaram as mãos em respeitosa saudação e sentaram a um lado. Alguns anunciaram o seu nome e clã e sentaram a um lado. Alguns permaneceram em silêncio e sentaram a um lado. Essa descrição aparece em vários sutras e mostra as várias formas que o Buda era cumprimentado. E essas várias formas indicam o grau de relacionamento de cada pessoa com o Buda, desde aqueles que eram os seus discípulos, até outros que não conheciam o Buda ou até mesmo que desconfiavam dele. Quando Satchaka, o filho de Niganta, havia sentado, ele disse para o abençoado: "Eu faria uma pergunta ao mestre Gotama acerca de um certo tema, se o mestre Gotama concedesse o favor de uma resposta à minha pergunta." "Pergunte o que você quiser, Agivesana." Como o contemplativo Gotama disciplina os seus discípulos? E como, em geral, são apresentadas as instruções do contemplativo Gotama aos seus discípulos? "Assim é como disciplino os meus discípulos, Agivesana. E assim é como, em geral, são apresentadas as instruções aos meus discípulos." "Bhikkhus, a forma material é impermanente. A sensação é impermanente. A percepção é impermanente. As formações são impermanentes. A consciência é impermanente. Bhikkhus, a forma material é não eu. A sensação é não eu. A percepção é não eu. As formações são não eu. A consciência é não eu. Todas as formações são impermanentes. Todas as coisas são não eu." Um símile me vem à mente, mestre Gotama. "Explique o que lhe vem à mente, Agivesana", o abençoado disse. "Tal como quando as sementes e plantas, qualquer que seja o seu tipo, crescem, aumentam e amadurecem, todas assim o fazem na dependência da terra, baseadas na terra. E como quando as tarefas extenuantes, qualquer que seja o seu tipo, são feitas, todas são feitas na dependência da terra, baseadas na terra. Assim também, mestre Gotama, uma pessoa tem a forma material como eu, e baseada na forma material, ela produz mérito ou demérito. Uma pessoa tem a sensação como eu, e baseada na sensação, ela produz mérito ou demérito. Uma pessoa tem a percepção como eu, e baseada na percepção, ela produz mérito ou demérito. Uma pessoa tem as formações como eu, e baseada nas formações, ela produz mérito ou demérito. Uma pessoa tem a consciência como eu, e baseada na consciência, ela produz mérito ou demérito." "Agivesana, você está afirmando que a forma material é o meu eu, a sensação é o meu eu, a percepção é o meu eu, as formações são o meu eu, a consciência é o meu eu?" "Eu assim afirmo, mestre Gotama. A forma material é o meu eu, a sensação é o meu eu, a percepção é o meu eu, as formações são o meu eu, a consciência é o meu eu, e assim também o faz esta grande multidão." Ao afirmar que os cinco agregados são eu, ele está, é claro, contradizendo diretamente o ensinamento do Buda sobre anatta, sobre não eu. Ele atribui essa ideia à grande multidão com o pensamento de que a maioria não pode estar equivocada. O que tem essa grande multidão a ver com você, Agivesana? Por favor, limite-se somente à sua própria afirmação. Então, mestre Gotama, eu assim afirmo. A forma material é o meu eu. A sensação é o meu eu. A percepção é o meu eu. As formações são o meu eu. A consciência é o meu eu. Portanto, o argumento de Satchaka é que a terra é a base quando se quer plantar algo. E, portanto, do mesmo modo, o corpo e os demais agregados seriam a base para as ações. Continuando com o Sutta. Neste caso, Agivesana, eu lhe farei uma pergunta em retorno. Responda como quiser. O que você pensa, Agivesana? Um nobre rei ungido, por exemplo, o rei Pasenadi de Kosala, ou o rei Ajatasattu Vedehiputta de Magadha, exerceria o poder no seu próprio reino para executar aqueles que devem ser executados, multar aqueles que devem ser multados e de banir aqueles que devem ser banidos? Mestre Gotama, um nobre rei ungido, por exemplo, o rei Pasenadi de Kosala ou o rei Ajatasattu Vedehiputta de Magadha, exerceria o poder no seu próprio reino para executar aqueles que devem ser executados, multar aqueles que devem ser multados e de banir aqueles que devem ser banidos. Pois mesmo aquelas comunidades oligárquicas, tal como os Vadias e os Malias, exercem o poder no seu próprio reino para executar aqueles que devem ser executados, multar aqueles que devem ser multados e de banir aqueles que devem ser banidos. Então, muito mais um nobre rei ungido, como o rei Pasenadi de Kosala, ou o rei Ajatasattu Vedehiputta de Magadha. Ele o exerceria, mestre Gotama, e ele teria dignidade para exercê-lo. O que você pensa, Agivesana? Quando você assim diz, a forma material é o meu eu, você exerce algum poder como esse sobre essa forma material para poder dizer que a minha forma material seja assim, que a minha forma material não seja assim? Quando isso foi dito, Satchaka, o filho de Niganta, ficou em silêncio. Pela segunda vez, o abençoado fez a mesma pergunta. E pela segunda vez, Satchaka, o filho de Niganta, ficou em silêncio. Então o abençoado disse, Agivesana, responda agora. Agora não é o momento de ficar em silêncio. Se alguém for questionado com uma pergunta razoável pela terceira vez pelo Tathagata e ainda assim não responder, a sua cabeça se partirá em 7 pedaços no mesmo instante. O Buda, neste caso, sugere que os agregados não são o eu porque lhes falta uma das características essenciais da individualidade, a de serem afetados pelo exercício da vontade. Aquilo que não está sujeito a ser controlado pela vontade não pode ser identificado com o meu eu. Satchaka não responde porque ele não pode dizer que tem esse poder. Continuando com o Sutta. Agora, naquele momento, um yaka, segurando nas mãos um raio de ferro em chamas incandescente e brilhante, apareceu no ar sobre a cabeça de Satchaka, o filho de Niganta, pensando, se esse Satchaka, o filho de Niganta, que foi questionado com uma pergunta razoável pela terceira vez pelo Tathagata, ainda assim não responder, partirei a sua cabeça em 7 pedaços neste instante. O comentário identifica essa divindade, esse Yaka, como sendo Saka, que é o senhor dos Devas. O abençoado viu o Yaka, e Satchaka, o filho de Niganta, também o viu. Então Satchaka, o filho de Niganta, ficou amedrontado, alarmado e aterrorizado. Buscando abrigo, proteção e refúgio no abençoado, ele disse, pergunte, mestre Gotama, eu responderei. O que você pensa, Agivesana? Quando você assim diz, a forma material é o meu eu, você exerce algum tipo de poder sobre essa forma material para poder dizer que a minha forma material seja assim, que a minha forma material não seja assim? Não, mestre Gotama. Preste atenção, Agivesana. Preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. O que você pensa, Agivesana? Quando você assim diz, a sensação é o meu eu, você exerce algum tipo de poder sobre essa sensação para poder dizer que a minha sensação seja assim, que a minha sensação não seja assim? Não, mestre Gotama. Essa questão da sensação pode ser observada para aqueles que praticam meditação. Durante a prática da meditação, as sensações surgem e desaparecem com base no contato. Elas não surgem de acordo com a vontade, mas de acordo com aquelas condições que estiverem presentes para que elas surjam, e depois elas desaparecem quando essas condições deixam de estar presentes. Continuando com o sutta, preste atenção, Agivesana, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. O que você pensa, Agivesana? Quando você assim diz, a percepção é o meu eu, você exerce algum tipo de poder sobre essa percepção para poder dizer que a minha percepção seja assim, que a minha percepção não seja assim? Não, mestre Gotama. As percepções surgem com base no contato nos meios dos sentidos. Com o contato surgem a sensação e a percepção. E essa percepção inclui a nossa memória. E essas percepções surgem não de acordo com a nossa vontade, mas, novamente, de acordo com aquelas condições que estiverem presentes. Continuando com o sutta. Preste atenção, Agivesana. Preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. O que você pensa, Agivesana? Quando você assim diz, as formações são o meu eu, você exerce algum tipo de poder sobre essas formações para poder dizer que as minhas formações sejam assim, que as minhas formações não sejam assim? Não, mestre Gotama. Sem o desenvolvimento da mente através da meditação, não é possível que se tenha qualquer tipo de controle sobre as formações mentais. As formações também surgem e desaparecem de acordo com o contato, sensações, percepções e as condições que estiverem presentes. Agora, com o desenvolvimento da mente através da meditação, suportado pela atenção plena, é possível gradualmente observar que pode haver um certo grau de controle sobre as formações mentais, sobre o tipo de pensamento, sobre as volições que surgem com base no contato, na sensação e na percepção. Continuando com o sutta, preste atenção, Agivesana, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. O que você pensa, Agivesana? Quando você assim diz, a consciência é o meu eu, você exerce algum tipo de poder sobre essa consciência para poder dizer que a minha consciência seja assim, que a minha consciência não seja assim? Não, mestre Gotama. Quando nós falamos em consciência nos meios dos sentidos, que seria o conjunto do meio do sentido, mais o objeto externo e mais a atenção, que faz com que surja a consciência naquele meio do sentido em particular, isso ocorre independente da vontade. Agora, o que pode acontecer é que a atenção esteja, por exemplo, imersa num determinado contato, e que os contatos em outros meios dos sentidos passem totalmente desapercebidos, ou seja, não recebam atenção. E, nesse caso, a consciência naquele meio do sentido não vai surgir. Um exemplo que pode ser dado é aquilo que pode ser experimentado em algum tipo de atividade no qual a atenção esteja totalmente ocupada, como, por exemplo, um filme de ação ou suspense. Continuando com o Sutta, preste atenção, Agivesana, preste atenção à sua resposta. O que você disse antes não está de acordo com o que disse depois. Nem aquilo que você disse depois está de acordo com o que disse antes. O que você pensa, Agivesana? A forma material é permanente ou impermanente? Impermanente, mestre Gotama. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, mestre Gotama. Aquilo que é impermanente, sofrimento e sujeito à mudança, é adequado que seja assim considerado? Isto é meu, isto sou eu, isto é o meu eu? Não, mestre Gotama. O que você pensa, Agivesana? A sensação é permanente ou impermanente? A percepção é permanente ou impermanente? As formações são permanentes ou impermanentes? A consciência é permanente ou impermanente? Impermanente, mestre Gotama. Aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? Sofrimento, mestre Gotama. Aquilo que é impermanente, sofrimento e sujeito à mudança, é adequado que seja assim considerado? Isto é meu? Isto sou eu? Isto é o meu eu? Não, mestre Gotama. Este ensinamento sobre os cinco agregados, que são o corpo e a mente, dividida em sensação, percepção, formações mentais e consciência, como impermanentes, sofrimento e não eu, segue o mesmo roteiro que o Buda empregou no seu segundo discurso, que é o Anatta Lakkhana Sutta. E esse discurso foi proferido para os cinco primeiros discípulos do Buda. E depois desse discurso, os cinco discípulos realizaram a iluminação. Nesse discurso, o Buda diz o seguinte: a forma, Bhikkhus, é não eu. Pois, Bhikkhus, se a forma fosse o eu, essa forma não conduziria ao sofrimento. E seria possível obter da forma que a minha forma seja assim, que a minha forma não seja assim. Mas porque a forma é não eu, a forma conduz ao sofrimento. E não é possível obter da forma que a minha forma seja assim, que a minha forma não seja assim. O exemplo mais evidente disso são as enfermidades e o envelhecimento. Quer gostemos ou não, o corpo está sujeito a ficar doente e a envelhecer. E isso acontece totalmente independente da nossa vontade. O grau de controle que nós temos é limitado e sempre temporário. Nós podemos fazer alguns ajustes e exercer algum grau de controle. Por exemplo, numa meditação profunda, podemos até chegar ao ponto em que o corpo, com todos os seus problemas, acabe desaparecendo. Mas, de todos os modos, isso será temporário. No final das contas, nós não podemos mudar a natureza e o corpo acabará seguindo o seu caminho de acordo com as condições, até que, por fim, seja destruído, independente da nossa vontade e independente do nosso controle. O mesmo raciocínio, a mesma explicação se aplica aos demais agregados mentais, que são as sensações, percepções, formações mentais e consciência. Um outro aspecto importante é que algumas pessoas podem interpretar a característica de não-eu dos agregados como sendo uma negação da sua existência. Mas, na verdade, não é correto pensar que esses agregados não existem. Eles existem no sentido de que surgem na dependência de certas condições. E quando essas condições deixam de existir, eles desaparecem. Esses agregados também apresentam continuidade, ou seja, há uma sucessão de ocorrências. E essa continuidade cria a delusão de que se trata de algo permanente. nós não nos damos conta que é uma sequência de eventos discretos impermanentes. Por exemplo, podemos perceber que o nosso corpo muda de um modo radical se observarmos o que acontece ao longo de muitos anos. Mas, na verdade, essa mudança está ocorrendo a cada instante, só que nós não nos damos conta disso. Como não percebemos essas mudanças ocorrendo a cada instante, nós concebemos o corpo como se fosse algo contínuo, permanente. Continuando com o Sutta, o que você pensa, Agivesana, quando alguém adere ao sofrimento, recorre ao sofrimento, se agarra ao sofrimento e considera aquilo que é sofrimento assim: isto é meu, isto sou eu, isto é o meu eu. Seria ele capaz de entender completamente o sofrimento ou permanecer com o sofrimento totalmente destruído? Como poderia ser, Mestre Gotama? Não, Mestre Gotama. O que você pensa, Agivesana? Em sendo assim, você então adere ao sofrimento, recorre ao sofrimento, se agarra ao sofrimento e considera aquilo que é sofrimento assim: isto é meu, isto sou eu, isto é o meu eu? Como não poderia ser, Mestre Gotama? Sim, Mestre Gotama. Os cinco agregados são chamados de sofrimento porque são impermanentes, ou seja, estão sujeitos à mudança e alteração e não estão sujeitos ao exercício da vontade. É como se um homem que precisasse de madeira, procurasse madeira, perambulasse em busca de madeira, pegasse um machado afiado e entrasse na floresta. Lá ele veria uma grande bananeira, ereta, jovem, sem frutos. Então, ele a cortaria pela raiz, removeria a coroa e desenrolaria as folhas que envolvem o tronco. Mas, ao desenrolar as folhas do tronco, ele não encontra nem alburno e muito menos madeira. Assim também, Agivesana, quando você é pressionado, questionado e interrogado por mim acerca da sua afirmação, você se revela vazio, oco e equivocado. Mas foi você quem fez esta afirmativa perante a Assembleia de Vesali. Eu não vejo o contemplativo Brahmani, ou cabeça de ordem, ou cabeça de grupo, ou mestre de grupo, ou mesmo alguém que reivindique ser um Arhat perfeitamente iluminado, que não sacudisse, tiritasse, tremesse e suasse nas axilas, se fosse engajado num debate comigo. Mesmo se eu engajasse um poste insensível num debate, este iria sacudir, tiritar e tremer, se fosse engajado num debate comigo. Então, o que posso dizer de um ser humano? Agora, na sua testa, há gotas de suor, e estas encharcaram o seu manto superior e caíram no solo. Mas no meu corpo agora não há suor. E o abençoado revelou o seu corpo com a tez dourada para toda a assembleia. Quando isso foi dito, Satyaka, o filho de Niganta, permaneceu sentado em silêncio, consternado, com os ombros caídos e a cabeça baixa, deprimido e sem resposta. Então, Dumuka, o filho dos Lichavis, vendo Satyaka, o filho de Niganta, em tal condição, disse para o abençoado: um símile me vem à mente, Mestre Gotama. Explique o que lhe vem à mente, Dumuka. Suponha, venerável senhor, que não distante de um vilarejo ou cidade houvesse uma lagoa com um caranguejo. Então, um grupo de meninos e meninas saíssem do vilarejo ou cidade, indo até a lagoa, entrassem na água e tirassem um caranguejo da água e colocassem sobre a terra firme. E sempre que o caranguejo estendesse uma perna, eles a cortassem, quebrassem e esmagassem com paus e pedras. De modo que o caranguejo, tendo todas as pernas cortadas, quebradas e esmagadas, seria incapaz de regressar à lagoa. Da mesma forma, todas as contorções, entortaduras e vacilações de Satyaka, o filho de Niganta, foram cortadas, quebradas e esmagadas pelo abençoado. E agora, ele não é capaz de novamente se aproximar do abençoado para debater. Quando isso foi dito, Satyaka, o filho de Niganta, disse: espere, Dumuka, espere. Nós não estamos conversando com você. Aqui estamos conversando com o Mestre Gotama. Então ele disse: Deixe essa nossa conversa, mestre Gotama, ficar como a conversa de contemplativos e brâmanes comuns. Isso foi só tagarelice, eu penso. É interessante observar que o Buda discursou para Satchaka o mesmo ensinamento que ele deu para os seus 5 primeiros discípulos, sendo que, naquela ocasião, os 5 discípulos se iluminaram. Nesse caso, Satchaka não somente não se ilumina, como nem ao menos busca refúgio no Buda e prefere até mesmo mudar de assunto. E essa é mais uma demonstração que algumas pessoas, mesmo estando frente a frente com o Buda, não são capazes de assimilar a profundidade dos ensinamentos do Buda. Continuando com o Sutta, Satchaka pergunta: mas de que forma um discípulo do contemplativo Gotama é aquele que executa as suas instruções, que responde ao seu conselho, que superou a dúvida, se libertou da perplexidade, conquistou a intrepidez e se tornou independente dos outros no Dhamma do Mestre? Essas são as características de um Seka. E um Seka é aquele que realizou pelo menos um dos 3 primeiros caminhos supramundanos, experimentando por si mesmo os ensinamentos do Buda e, dessa forma, tornando-se independente dos outros. Os 3 primeiros caminhos supramundanos são aquele que entrou na correnteza, ou Sotapanna em Pali, aquele que retorna uma vez, Sakadagami em Pali, e o que não retorna, Anagami em Pali. O Arahat, que equivale ao 4º caminho supramundano, será mencionado a seguir. Continuando com o Sutta, o Buda responde: aqui, Agivesana, qualquer tipo de forma material, quer seja passada, futura ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, um discípulo meu vê toda a forma material como na verdade ela é, com correta sabedoria assim. Isto não é meu, isto não sou eu, isto não é o meu eu. Qualquer tipo de sensação, qualquer tipo de percepção, qualquer tipo de formação, qualquer tipo de consciência, quer seja passada, futura ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, um discípulo meu vê toda a consciência como na verdade ela é, com correta sabedoria assim. Isto não é meu, isto não sou eu, isto não é o meu eu. É dessa forma que um discípulo meu é aquele que executa as minhas instruções, que responde ao meu conselho, que superou a dúvida, se libertou da perplexidade, conquistou a intrepidez e se tornou independente dos outros no Dhamma do Mestre. É interessante observar que, quando o Buda fala sobre o agregado da consciência, ele menciona que qualquer tipo de consciência, quer seja do passado, do futuro ou do presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, ou seja, ele não deixa nenhum espaço para que se possa assumir que exista algum tipo de consciência, tipo cósmica, universal, alguma coisa do estilo, que essa sim representa o eu verdadeiro. O que ele diz é que todo e qualquer tipo de consciência não é o eu, não nos pertence. Continuando com o Sutta, mestre Gotama, de que forma um bhikkhu é um arahat, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo? Aqui, Agivesana, qualquer tipo de forma material, quer seja passada, futura ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, um bhikkhu viu toda a forma material como na verdade ela é, com correta sabedoria assim: isto não é meu, isto não sou eu, isto não é o meu eu. E através do desapego, ele está libertado. Qualquer tipo de sensação, qualquer tipo de percepção, qualquer tipo de formações, qualquer tipo de consciência, quer seja passada, futura ou presente, interna ou externa, grosseira ou sutil, inferior ou superior, próxima ou distante, Umbico viu toda a consciência como na verdade ela é, com correta sabedoria assim: isto não é meu, isto não sou eu, isto não é o meu eu. E através do desapego, ele está libertado. É desta forma que Umbico é um Arahat, com as impurezas destruídas, que viveu a vida santa, fez o que devia ser feito, depôs o fardo, alcançou o verdadeiro objetivo, destruiu os grilhões da existência e está completamente libertado através do conhecimento supremo. Como foi visto antes, o Seka possui o entendimento correto do não-eu. Já o Arahat não somente possui esse entendimento, como também o empregou para erradicar todo o apego. Essa é a palavra-chave nesse parágrafo: desapego. Através do desapego, ele está libertado. Continuando com Sutta, quando a mente de Umbico está assim libertada, ele possui três qualidades insuperáveis: a visão insuperável, a prática do caminho insuperável e a libertação insuperável. Insuperável significa que não pode ser melhorado, que não pode ser modificado e que não pode ser revertido. Quando Umbico está assim libertado, ele ainda honra, reverencia e venera o Tathagata assim. O abençoado é iluminado e ele ensina o Dhamma, tendo como objetivo a iluminação. O abençoado é domado e ele ensina o Dhamma para cada um domar a si mesmo. O abençoado está em paz e ele ensina o Dhamma, tendo como objetivo a paz. O abençoado cruzou a torrente e ele ensina o Dhamma para cruzar a torrente. O abençoado realizou o Nibbana e ele ensina o Dhamma para realizar Nibbana. Tathagata é o epíteto que o Buda empregava com mais frequência para referir a si mesmo. Tata significa assim ou tal. A segunda parte, agata, significa vir. No entanto, a palavra gata significa ir. Há muito debate se o significado de Tathagata é assim ido, tata, gata, ou assim vindo, tata, agata. Os comentadores em Pali explicam o Tathagata como aquele que veio para o nosso meio, trazendo a mensagem do imortal, para o qual ele foi através da sua própria prática do caminho. No Loka Sutta, da coleção Itivutaka, o Buda expande um pouco o significado de Tathagata. O link para esse sutta está na página do podcast. Continuando com o sutta, quando isso foi dito, Satyaka, o filho de Niganta, respondeu: Mestre Gotama, fomos atrevidos e imprudentes em pensar que poderíamos atacar o mestre Gotama num debate. Um homem poderia atacar um elefante louco e se sentir seguro. No entanto, ele não poderia atacar o mestre Gotama e se sentir seguro. Um homem poderia atacar uma massa de fogo incandescente e se sentir seguro. No entanto, ele não poderia atacar o mestre Gotama e se sentir seguro. Um homem poderia atacar uma terrível cobra venenosa e se sentir seguro. No entanto, ele não poderia atacar o mestre Gotama e se sentir seguro. Fomos atrevidos e imprudentes em pensar que poderíamos atacar o mestre Gotama num debate. Que o abençoado, junto com a sanga dos bicos, concorde em aceitar a refeição de amanhã. O abençoado consentiu em silêncio. O Buda permanece impassível e sereno. Em outros sutras, o Buda menciona que quem critica ou quem elogia apenas está criticando ou elogiando os cinco agregados, e não há por que ficar agitado com os elogios ou as críticas. Continuando com o Sutta. Então, sabendo que o abençoado havia consentido, Satchaka, o filho de Niganta, se dirigiu aos Lichavis. Ouçam, Lichavis, o contemplativo Gotama, junto com a sangha dos bicos, foi convidado por mim para a refeição de amanhã. Vocês poderão me trazer qualquer coisa que considerem ser adequada para ele. Então, quando a noite terminou, os Lichavis trouxeram 500 pratos cerimoniais de arroz com leite como oferenda de alimentos. Então Satchaka, o filho de Niganta, preparou vários tipos de boa comida no seu próprio parque e anunciou a hora para o abençoado. É hora, mestre Gotama. A refeição está pronta. Então, ao amanhecer, o abençoado se vestiu e, tomando a sua tigela e o manto externo, ele foi junto com a sanga dos bicos para o parque de Satchaka, o filho de Niganta, e sentou num assento que havia sido preparado. Então, com as suas próprias mãos, Satchaka, o filho de Niganta, serviu e satisfez a sanga dos bicos, liderada pelo Buda, com os vários tipos de alimentos. Quando o abençoado havia terminado de comer e removeu a mão da sua tigela, Satchaka, o filho de Niganta, tomou um assento mais baixo e disse para o abençoado: Mestre Gotama, que o mérito e os bons frutos meritórios deste ato de generosidade seja pela felicidade dos doadores. Agivesana, qualquer coisa que resulte da generosidade para com o receptor como você, que não está livre da cobiça, não está livre da raiva, não está livre da delusão, será para os doadores. E qualquer coisa que resulte da generosidade para um receptor como eu, que está livre da cobiça, está livre da raiva, está livre da delusão, será para você. Embora Satchaka tenha admitido a derrota no debate, parece que ele ainda se considerava um santo e assim não se sentiu convencido pelo Buda e compelido a buscar refúgio na joia tríplice. Além disso, como ele continuava se considerando um santo, ele deve ter sentido que não era apropriado ele dedicar o mérito da oferta de alimentos para si mesmo, e por isso ele quis dedicar o mérito para os Lichavis. Mas o Buda responde que os Lichavis obterão mérito ao prover Satchaka com alimentos para oferecer ao Buda, enquanto que o próprio Satchaka irá obter mérito ao oferecê-los ao Buda. O mérito proveniente da oferta de alimentos difere em qualidade de acordo com a natureza do receptor. E isso está explicado em mais detalhes no Sutta 142 do Majjhima Nikaya, o Dakina Vibhanga Sutta, cujo link aparece também na página do podcast. Aqui nós encerramos este podcast e muito obrigado a todos.